Vem-te embora curtir o malcriado Prime, garoto. Então, aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Ô, GG. Eita, de novo, né? GG agora é do acordeão lá. Como é que é o nome daquele bagulho? GG é dos teclados. vai estar na rocha agora, né, DJ? Então solta a batida aí, ô, GG Portugal. Aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Senta novinha, quica malvada, rebola na raba dando bum bum dada. Senta novinha, quica malvada, bum bum bum bum bum bum dada. Toma, vai, vai, vai. Toma, novinha tarada tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai. Cai, cai, cai, toma, cai, cai, cai, cai. É o WMJK no aquecimento, tá com traga. Que rebola, vai na dança, bala, balança, buzafa. Que rebola, vai na dança, bala, balança, buzafa. Joga potranque, não se acanhe. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma. Pina potranque, toma, toma, toma, toma, toma. Que rebola, vai na dança, bala, balança, buzafa. Que rebola, vai na dança, bala, balança, buzafa. Prime. Atura ou surta? Malcriado Prime, o mega responsa dos automotivos de Castanhal. Vai, mulher, fica de quatro, que chegou a sua hora. Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa. Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da pena. Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda. Ela vai se jogando na onda do lança, morde a cara que ela tá na moda. Vai, senta na piroca torta, tava xerex e joga. Senta na piroca torta, tava xerex e joga. Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou fuder teu batalhão com a minha piroca de metal. Joga você da por cima, joga a xereca com todo vapor. Vai, bota a xereca na pica, joga a xereca com todo vapor. Joga você da por cima, joga a xereca com todo vapor. Vai, bota a xereca na pica, joga a xereca com todo vapor. Abusada, mente. Abusada. Chegou o palho mal criado no comando do Marcola. Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum. Vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. E a partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Todos os mixagens, Mega DJ Hugo de Castanhal. Contatos pelo WhatsApp 98309-1777. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. Malcriado Prime, o sonzão que os sequelados dão valor. Então, coloca no vermelho, maninho. No baile do Tadeu ela se solta. No baile do Tadeu ela se solta. E consequentemente ela joga a bunda na tropa. Encosta na minha frente e dá uma assada nervosa. Rebole não se cansa, pararam pam pam pam pam bum bum bate a pam pam pararam pam pam pam pam bum bum bate a pam pam pararam pam pam pam pam bum bum bate a pam pam. Nossa, que abundância, o teu bumbum balança, então joga essa potra que vai. Bum bate a pam pam pararam pam pam pam pam bum bate a pam pam pararam pam pam pam vai. Bum bate a pam pam bate a bunda luta. tamanho da busanfa. Segue o baile, deixa que o corpo balança. Oh, e a loirinha, pancha, pancha, pancha, pancha, pump. A moreninha, pancha, pump. E a pretinha, pancha, pump. E a ruivinha, pancha, pump. E a branquinha, pancha, pump. Ai, Mega DJ Hugo, manda ver! Agora é Prime. Oh, na, na, na, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na, na, na. Oh, na, na, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Na, na, na, vai. Oh, na, na, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. E hoje em dia não dá. Caramba, ZK, vai! Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na, na, na. Oh, na, na, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta, bate, dá seca. Então solta, não vá. E aí, seca, solta a batida aí de novo. Vai lá. Que as meninas com pontinho na mente cantar que é do gordinho gostoso. Beijo no canto. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar. Na, na, na. Oh, na, na, na, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Mirico Promoções e Eventos e Santo Projeto são os patrocinadores do Malcriado Prime. Aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Paraná, para na posição. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum com bumbum tremendo. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum com bumbum tremendo. Tá livre, leve e solta. Vai pro baile em brasa. Chama todas suas amigas pra curtir e zoa. Entra na via louca. Não tá entendendo? O pancadão rolando, seu dedo se envolvendo. Faz tum dum dum dum dum dum dum dum com bumbum tremendo. Tum dum dum. Com bumbum. Para la posição. Para la posição. Paraná, Paraná. Para la posição. Malcriado Prime, o mega responsa dos automotivos de Castanhal. Quero ver. Let's go, The Mega DJ Hugo. Let's go, The Mega DJ Hugo. Put this guy to dance. Baile de favela, fluxo de rua. Baile de favela, festa do caçula. Festa do caçula, festa do caçula. Festa do caçula, ousadia rola solta. E no paredão ela joga, joga, joga, joga, joga bunda. Bum, bunda. No paredão ela joga bunda. Bum, bunda. No paredão ela joga bunda. Bum, bunda. No paredão ela joga bunda, bum bunda. No paredão, paredão ela joga bunda, bum bum bum bum bum bum. Ousadia rola solta e no paredão ela joga bunda, bum bunda. No paredão ela joga bunda, bum bunda. No paredão ela joga bunda, bum bunda. No paredão ela joga bunda, bum bunda. No paredão, paredão ela joga bunda.

o Pop Live botando no agito. Não mexe com águia que ele dá-lhe só de bico. É o Pop Live botando no agito. Não mexe com águia que ele dá-lhe só de bico. É o Pop Live botando no agito. Não mexe com águia que ele dá-lhe só de bico. Junior G3 na voz. E aí, Junior Santorini? Explode, viado. Não mexe com pop, cabicada é selada. Não mexe. Vem-te embora curtir o Malteado Prime, garoto. Então, aperta o play aí na cola, meu irmão. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Se tu ainda me amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço só mais uma chance. Marcola com seu palho mal criado. Prime, garoto, então aperta o play aí na cola, meu irmão. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi indefesa, coração perdeu a luta. Sim, nos bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos para ti. Me fecha mais inteira, sempre na banheira. Vou te dar canseira, quero que alguém disse até o fim. E fixa a olhar, fica te olhar. Eu fui.

exemplo de DJ mulher do Pará. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Joga a mão pra cima, só as bibi perigosa. Alô, Melly. Ela chama as amigas e diz bora invadir. Quer curtir no baile porque não tá nem aí. Dinheiro não é problema, prepara o camarote. Traz vários uísque que luxúria é pra quem pode. Ela não perdoa, ela não alivia. Tem chuva de dinheiro, o recalque entrou na fila. Derrame de uísque. Aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só tô vivendo, tô ostentando, e eu não ligo pro que os outros tão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega Xandão de pressão, curto no comando, sem depressão. O whisky blue e label tem siroque de montão. Hoje eu vou pro crocodilo, hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado, hoje a festa é de patrão. O empresário mandou avisar, Betinho Playboy mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei. É praia. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. DJ Melly! DJ Melly na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? Bota no 12. Malcriado Prime, o sonzão que os sequelados dão valor. Leva o movimento para as ticas, vamos bailar. Ei, ei! Essa é mais uma produção dele. Novinha do Popo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tá rebolando bem. Eita novinha, tá rebolando bem. Eita novinha, tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. A galera que vai em cima, vai ela. Põe paz, põe paz, põe paz, põe paz, põe paz, põe paz, põe paz. Ela que põe paz, põe paz, põe paz, põe paz, põe paz, põe paz, põe paz. Ela que põe paz. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o profito. Contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Vai, vai, vai, vai. É Mega DJ Hugo, o garoto das produções de Castanhal. E DJ Robinson Fati. No estúdio Fuzil Project. Vente embora curtir o Malcriado Prime, garoto. Então, aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Deixa a traba descer, deixa a traba subir. É o Mega DJ Hugo de leve no sapatinho. Deixa a traba descer, deixa a traba subir. É o Mega DJ Hugo de leve no sapatinho. Quer no sapato que eu vou te sarrar novinha. Não espana pra ninguém, deixa eu sarrar de quebradinha. De quebradinha, de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha, de quebradinha. Eu quero fazer não! MC Biel BH, o rei do Tecnofunk. É Mega DJ Hugo, o garoto das produções de Castanhal. Malcriado Prime. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada.

o grave que bate, bate a brisa que bate, bate a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, a brisa que bate, bate, bate, bate, bate, bate, a bunda que bate, bate, bate, bate, bate, bate. Como um back dá um baba forado e vai tentando, tentando, tentando, tentando, tentando, pode quebrar. Tentando, tentando, tentando, tentando, tentando, tentando, pode quebrar e vai bom. Bombom na vara, bombom, bombom na vara, bombom, bombom na vara, bombom, bombom na vara. Dá um dado baseado que as novinhas enlouquecem. É, fumaça que sobe, você tá que desce. Fumaça que sobe, você tá que desce. Fumaça que sobe, você tá que desce. Cê tá que desce, cê tá que desce. Fumaça que sobe, cê tá que desce. Fumaça que sobe, bum bum que desce. Bum bum que desce, bum bum que desce. Fumaça que sobe, bum bum que desce. Essa é mais uma produção dele, Mega DJ Hugo de Castanhal. Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Vente embora curtir o Malcriado Prime, garoto. Então, aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Malcriado Prime, o sonzão que os sequelados dão valor. Então, coloca no vermelho, maninho. Banda 007. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando o errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Banda 007. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro. Vente embora curtir o Malcriado Prime, garoto. Então, aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Você adormeceu. Sabe, aquilo foi criado Prime, o sonzão que os sequelados dão valor. Então, coloca no vermelho, maninho. Banda 007. Estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade. criado no comando do Marcola. Eu apostei ao escolher ele, eu sei. Troco amizade por amor. Se fosse na primeira vez, tá rolando um sentimento, um movimento.

teu amor. Mas meu passado pode me condenar. Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Eu vou provar que mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade... Malcriado Prime, o mega responsa dos automotivos de Castanhal. Falar

Malcriado Prime, o mega responsa dos automotivos de Castanhal. Senadores do Malcriado Prime. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo, foi você quem me ensinou. Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer e na língua do P eu aprendi a dizer P.E.U. P.T.I. P.A.P.M.O. Eu faço tudo isso que é pra você notar e vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Nova batida do Brasil. Vem-te embora curtir o Malcriado Prime, garoto. Então, aperta o play aí, Marcola, meu irmão. Malcriado Prime. Vou fazer o P, fazer o P, vou. Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P, vou. Praça dos Automotivos de Castanhal. Malcriado Prime, o somzão que os sequelados dão valor. Então, coloca no vermelho, maninho.